Esta é a sua Rádio Tangará. ZYJ 832, 1570 kHz. 1000 watts de potência. Tangará, Santa Catarina, Brasil. Rádio Tangará, emissora integrante da RBV Rádios. Nossa missão é alegrar e informar as pessoas. Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota. Todos os domingos, a Rádio Tangará traz um show no seu rádio. Programa Domingo Show, participação do ouvinte e ainda muitos prêmios. Em um oferecimento, Móveis Daisy Funerária Daisy tem a solução certa para seus ambientes planejados, pois conta com profissionais especializados. Em Tangará, fone 3532-1196. Farmácia Nossa, seu maior patrimônio é a sua saúde. Procure quem é referência no ramo. Farmácia Nossa, matriz filial e popular. Em Tangará, fone 3532-1668. Posto Bento. Precisando abastecer e trocar o óleo do seu veículo? Então você já sabe, vá para o Posto Bento em Tangará, fone 3532-1248. MG Esquadrias, proteja e dê uma cara nova para sua casa com quem entende do negócio. MG Esquadrias em Tangará, fone 99154-3139. Erva mate viola de ouro. Para começar bem seu dia, tome um chimarrão com erva mate viola de ouro. 100% nativa, verdinho e suave, excelência em qualidade. Terra Movimento Terraplanagens, aonde sua satisfação é o maior objetivo. Entre em contato pelos fones 99900-2793 com o Anderson ou 99916-0673 com o Ney. Supermercado Martelli, faça suas compras pelo WhatsApp 49-3532-1444 e receba no conforto da sua casa, inclusive seu gás de cozinha. Total Elétrica, inteligência em eletricidade. Trabalho com instalação e manutenção elétrica, industrial, predial e residencial. Localizado na rua Júlio Fugante, fone 99125-1446 ou 99936-4720. Domingo Show, todos os domingos, a partir das 8 horas, aqui na sua Rádio Tangará. Rádio de gente feliz. Eu pingo de arreio, relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito dos fornos. E lá no piquete, relincha o outro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. No meu mango dou um estalo, eu sigo a minha camperiada. E uma perdiz ressabiada doa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva, aqui na chaleira é quase no clareio dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o potro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. E mija perto de casa pra enticar com a guardecada. E bem na coça da sanga, berra a vaca e o bezerro. No barulho do cincerro, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira, já quase no clareio o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. escuto o grito do soro. E lá no piquete relinchou pro outro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de cara pra esticar com a cachorrada. E vamos fechando essa cordona, gaiteiro. Você está escutando esse comercial? Seu cliente também pode estar. Coloque sua marca em evidência. Anuncie com a Tangará, uma emissora integrante da RBV Rádios. Credibilidade em primeiro lugar. 1570, Rádio Tangará. Agora, sua tarde é super, super, super tarde. Aumente o volume que está começando Super Tarde. Muita animação, as melhores músicas e a participação do ouvinte. É o Super Tarde no ar, na Rádio Tangará.